Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Am Mikrofon die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer Juni-Ausgabe und ich begrüße natürlich auch meinen brasilianischen Moderator an meiner Seite, Markus Romão. Herzlich willkommen. Boa tarde, Ortrun. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque português, diretamente da Tide Radio Hamburgo. E eu cumprimento a nossa companheira em alemão, Ortrun Gutke. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust ist ein Klassiker in der Weltliteratur. Allein der Titel des Buches ist faszinierend und das Thema Zeit hochaktueller denn je. Wenn man sich mal die vielen Kursangebote über Yoga, Achtsamkeit, Mindfulness und Anti-Stress-Kurse anschaut. Zeit haben ist ein kostbares Gut. Zeit ist messbar. Zeit kann emotional erlebt werden. Im Sprachgebrauch kann die Zeit stehen oder die Zeit vergeht wie im Fluge. Und mit etwas Training kann man sogar definieren, ohne auf die Uhr zu schauen, was 5 Minuten sein könnten. Es ist jedoch auch möglich, größere Zeitabstände erfahrbar zu machen. Alle 4 Jahre finden seit Jahrzehnten weltweit Mega-Events statt, wie zum Beispiel Olympiaden und Fußball-Weltmeisterschaften. Hoppla, wo ist die Zeit geblieben? Haben wir uns von Radio Mama Terra gefragt. Die WM war doch gerade erst in Brasilien. Seid gespannt auf unsere Reflexion zum Thema WM. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, é clássico na literatura mundial. O título do livro, por si só, é fascinante. E o tópico tempo, mais atual do que nunca. Se você observar os vários cursos de yoga, de relaxamento, que tomam atenção sobre o tempo emocional de cada um, você vai notar que realmente o tempo é muito importante, apesar de todo mundo só falar que está com estresse. Ter tempo é um bem precioso. O tempo é mensurável. O tempo pode ser experimentado emocionalmente. Na língua portuguesa, o tempo pode ficar parado ou o tempo voa. Com algum treinamento, você pode até definir, sem olhar para o relógio, o que são 5 minutos. No entanto, também é possível fazer intervalos de tempo maiores. Cada 4 anos, mega-eventos ocorrem em todo o mundo há décadas, como as Olimpíadas e as Copas do Mundo. Epa lá! Onde o tempo ficou? Perguntamos na Rádio Mama Terra. Mas a Copa do Mundo não foi só no Brasil? Acontece em outros lugares? Aguardem com expectativa as nossas reflexões sobre o tema Copa do Mundo. Enquanto isso, vamos escutar a música do Alceu Valença, Embolada do Tempo. Und bevor wir in unsere Reflexion über das Thema Fußball-Weltmeisterschaft einsteigen, spielen wir erstmal ein Lied ein, und zwar von Alceu Valença, Embolada do Tempo. Você quer parar o tempo e o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. O tempo em si não tem fim, não tem começo, mesmo pensado ao avesso não se pode mensurar. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Buraco negro, a existência do nada, nova história, nada, nada, por isso nos causa medo. Tempo é segredo, senhor de rugas e marcas e das horas abstratas quando paro pra pensar. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. O tempo em si não tem fim, não tem começo, mesmo pensado ao avesso não se pode mensurar. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Buraco negro, a existência do nada, nova história, nada, nada, por isso nos causa medo. Tempo é segredo, senhor de rugas e marcas e das horas abstratas, quando paro pra pensar. Você quer parar o tempo e o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo e o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Eu marco o tempo na balada, embolada, rindo, ritmada do pandeiro e do ganzá. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. O tempo em si não tem fim, não tem começo, mesmo pensado ao avesso, não se pode mensurar. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Buraco negro, a existência do nada, novos fora, nada, nada, por isso nos causa medo. Tempo de segredo, senhor de rugas e marcas e das horas abstratas, quando paro pra pensar. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Fußball-Weltmeisterschaft, die ja jetzt in einem Tag beginnt mit dem Fußballspiel Deutschland-Mexiko. Rádio Mama Terra, aquele programa em português-alemão com sotaque brasileiro. Nosso tema de hoje é a Copa do Mundo, que começa amanhã com o jogo Alemanha e México. Reden wir mal im Klartext. Die hochfliegenden Versprechen aller Politiker, welche Verbesserungen eine Fußballweltmeisterschaft für das jeweilige Gastland bringen soll oder könnte, sind riesengroß. Die Hoffnung, ein solches Großereignis könnte die politische wie wirtschaftliche Situation eines Landes nachhaltig verbessern, ist enorm. Politiker versprechen mehr Prestige und Image, wachsende Ökonomie, mehr Arbeitsplätze, Fortschritt im sozialen Bereich, Ausbau der Infrastruktur, was letztlich alles der Bevölkerung denn ja nun zugutekommen soll. Wer die Medaillen gewinnt, das wird aus zahlreichen Studien in Bezug auf Mega-Events klar. Es ist nicht unbedingt die Bevölkerung, die profitiert. Es gibt kein Win-Win. So waren zum Beispiel die Nachfragen der Brasilianer und Brasilianerinnen an ihre Regierung berechtigt, denn die Ausgaben für Sportgroßereignisse haben sich in wenigen Jahrzehnten vervielfacht. Einen Großteil der Ausgaben trägt der Staat, mithin die Gemeinschaft der Steuerzahler. Es geht also nicht um Spielverderben, wenn bei Sportgroßereignissen eine einfache Frage gestellt wird. Wofür und für wen ist dieses Ereignis? Was ist der Spaß wert? Und für wen ist es vielleicht gar nicht so spaßig? Die bisher teuerste WM aller Zeiten war die WM 2012 in Brasilien. Sie hat dem Land nicht nur eine bittere sportliche Enttäuschung beschert, auch die ökonomischen und sozialen Kosten werden das Land noch langfristig beschäftigen. Mindestens 8,5 Milliarden Euro hat die Fußballweltmeisterschaft gekostet. Das ist mehr als das Doppelte der Weltmeisterschaft in Südafrika 2010. Die sozialen Kosten dagegen sind hoch. Je nach Schätzung sind bis zu 250.000 Menschen von einer Zwangsräumung betroffen oder davon bedroht gewesen. Das Menschenrecht auf Wohnen wurde systematisch verletzt. Der versprochene Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hat sich größtenteils als Chimäre erwiesen. Die Mittel flossen vor allem in den Aus- und Umbau der Flughäfen und der Anfahrtswege. Die Mehrheit der Brasilianerinnen hat nichts davon. Nach der anfänglichen Euphorie der Bevölkerung, nach 64 Jahren wieder Gastland der WM zu sein, wuchs andererseits sehr schnell der Unmut über die Austragung dieser WM im eigenen Land täglich, während der Vorbereitungsphase. Laut einer Umfrage Anfang 2014 erklärten 75,8% der Befragten, dass sie die Investitionen Brasiliens für die Weltmeisterschaft als unnötig betrachten. 80,2% missbilligten die Investitionen von öffentlichen Geldern in den Stadionbau, die stattdessen für wichtigere Bereiche hätten genutzt werden sollen. Die Weltmeisterschaft in Japan und Korea 2002 hat 4,6 Milliarden US-Dollar gekostet, die in Deutschland 2006 3,7 Milliarden Euro und die in Südamerika 3,5 Milliarden Dollar. E já que estamos falando de mega eventos, façamos um pequeno resumo em poucas palavras sobre as Copas do Mundo. São enormes as promessas que fazem todos os políticos prometendo trazer melhorias com a Copa do Mundo, patrocinada pela FIFA. Em cada país anfitrião, a esperança de que um evento tão importante possa melhorar de maneira sustentável a situação política e econômica de um país é megalômica, é absurda. Os políticos prometem mais prestígio e imagem, economia crescente, mais empregos, progresso no campo social, desenvolvimento da infraestrutura, que em última análise estão prontos para atenderem a todas as necessidades da população. Quem ganha as medalhas de ouro? Fica claro a partir de inúmeros estudos em relação aos mega-eventos que não é necessariamente a população que se beneficia. Não há win-win. Por exemplo, as demandas dos brasileiros exigiam de seu governo, porque os gastos... Por exemplo, os brasileiros exigiam muitas demandas em relação às necessidades sociais do país, porque os gastos em grandes eventos esportivos se multiplicaram em algumas décadas. Grande parte das despesas é suportada pelo Estado e, portanto, pela comunidade de pagadores de impostos. Portanto, não se trata de se estragar o jogo quando uma pergunta simples é colocada sobre os grandes eventos esportivos. Para que serve e para quem é esse evento? O quanto a diversão vale a pena e para quem a coisa talvez não tão divertida. A Copa do Mundo mais cara de todos os tempos foi a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Não só trouxe ao país uma amarga decepção atlética, trouxe também frustração econômica e os custos sociais continuarão a ocupar as tarefas e o trabalho do país por um longo tempo. A Copa do Mundo custou pelo menos 8,5 bilhões de euros. Mais que o dobro da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, os custos sociais também são exorbitantes. Segundo estimativas, até um quarto de milhão de pessoas, cerca de 250 mil, foram afetadas ou ameaçadas de despejo forçado. O direito humano à moradia foi sistematicamente violado. A prometida expansão da infraestrutura de transportes provou ser uma quimera. Os recursos foram destinados, principalmente, à expansão e reconstrução dos aeroportos e das vias de acesso. A maioria dos brasileiros não tem nada disso. Por outro lado, após a euforia inicial da população, depois de 64 anos, para ser o país anfitrião da Copa do Mundo, rapidamente cresceu o desprazer de sediar esta Copa do Mundo em seu próprio país. Todos os dias durante a fase preparatória, de acordo com a pesquisa, no início de 2014, 75% dos entrevistados disseram considerar desnecessário o investimento do Brasil na Copa do Mundo. 80% desaprovaram o investimento de dinheiro público na construção de estádios, que deveria ter sido usado para áreas mais importantes. A Copa do Mundo no Japão e na Coreia, 2002, custou 4,6 bilhões de dólares. Na Alemanha, em 2006, 3,7 bilhões de euros. E na África do Sul, 3,5 bilhões de dólares. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Wir haben nur mit ein paar Zahlen angegeben, was eigentlich Fakt ist, was an Geld ausgegeben wurde und nicht wohin das Geld gegangen ist. Wir danken ganz herzlich der Heinrich-Böll-Stiftung, die sehr viele Forschungen gemacht hat zum Thema Mega-Events und Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, Romau, lass uns mal erstmal ein bisschen Luft holen und ein bisschen Musik einspielen. Und zwar jetzt von Fernanda Abreu, Rio Carenta Grau. Vamos escutar agora de Fernanda Abreu, Rio 40 Graus. Oh, atropelando. Na xincha das esquinas de uma pumba violenta, escopeta de saia plissada. Na xincha das esquinas de uma pumba gigantesca, escopeta de shortinho, algodão. Cachorrada doentia do Juá. Cachorrada doentia, São Cristóvão. Cachorrada doentia, bom sucesso. Cachorrada doentia, Madureira. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke, die deutsche Stimme und der brasilianische Moderator Markus Romão. Wir haben soeben gehört Rio 40 Grau von Fernanda Abreu. Jetzt begrüße ich mal ganz herzlich Piricão und wir wollen mal jetzt in die nächste Runde gehen und zwar, was hat eigentlich die Fußball-Weltmeisterschaft für uns gebracht, die wir hier live dabei waren vor 4 Jahren in Brasilien? E nós estamos aqui na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro na Tide Rádio de Hamburgo. E nós estamos aqui com o Pericão, nosso jovem do hip hop de Niterói do Brasil, e o nosso amigo Quito Pericão, que está iniciando na nossa Rádio Mama Terra, está treinando, mas que tem já uma experiência muito boa na área de ação social de jovens, que é uma coisa que a gente tem que incentivar muito aqui no Brasil, e que não há incentivo de governo para esses jovens. Pericão, como é que foi a Copa do Mundo para você em 2014? Qual é? Boa tarde, galerinha da Alemanha. Então, eu vejo a Copa do Mundo aqui no Brasil e o futebol como uma política de pão e circo. E foi um lance totalmente criado para poder velar tudo o que se acontecia no país naquele momento e desviar totalmente o foco e a atenção das pessoas. E, por exemplo, tipo, enquanto acontecia a Copa do Mundo, o prefeito do Rio de Janeiro ficava várias fotos ou cartazes espalhados pela cidade, na qual impedisse a sua visão para você ver a comunidade. Então, tipo, velava a comunidade. E, tipo, fora todos os casos que aconteceram de desapropriação dos moradores, tá ligado? Através do Estado. O Estado desapropriou vários moradores do próprio Maracanã, os índios, pra haver a reforma lá. Então, mano, tipo, a Copa do Mundo é apenas isso, política pão e circo. É vi Pericão hat gesagt, fui im, die Weltmeisterschaft in Brasília, war nur ein Spiel von Brot und Zirkus. Das die Bevölkerung ist unterdrückt in die Zeitung, das war nur ein Vorfall und Menschen zu removieren von ihrem Land und Haus im Zentrum von Rio de Janeiro. Viele Leute haben seine Menschenrechte verloren, seine Rechte auf Wohnung verloren. Und dann die Copa do Mundo, all die Indianer bei Aldeia Maracanã haben verloren seinen Platz de Gehorim seit mehr als 200 Jahren. Was Rio betrifft, ist wirklich richtig aufgeräumt worden. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch sehr wohl daran, dass in der Phase, wo die Militärpolizei in die Favelas reingegangen ist, um dort aufzuräumen, wie das so schön heißt, wurde das Klima automatisch in Niterói extrem schwieriger und unruhiger. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass 2013 sehr viele Schießereien gab in Niterói, und zwar zwischen Polizei und Banditen. Und das war eine Zeit, die ich als sehr unruhig empfunden habe. É, o Arthur está falando, Pericão, que durante o período de 2013, quando ela tinha acabado de chegar no Brasil, ela notou que a limpeza eugênica que foi feita no Rio de Janeiro, a limpeza da cidade, de invasão de favelas, violência nas favelas, todos esses lugares, geraram um efeito paralelo na periferia. E cidades feito Niterói, que é a 10 minutos do Rio de Janeiro, por exemplo, começou a ter muita violência, muito tiroteio nas favelas. E a violência da polícia também em relação às manifestações foi muito grande. Para você, um jovem de 21 anos, que na época estava com seus 16, 17 anos, como foi esse período da Copa? Ich frage vor Pericão, aus Jung, de Marte Hip Hop, de Margaret Fritt und die sehr engagierte hier in dieser Stadt, in Sozialbereich, wie war seine Leben in dieser Zeit? Como é que foi sua vida nesse tempo da Copa do Mundo? Então, eu estava fazendo a contagem aqui. Eu devia ter 16, 15, 17 anos nessa faixa etária. E eu devia estar fazendo nada. É apenas assistindo e aplaudindo como todo mundo. Porque o que acontece é que os meus pensamentos de reflexão, de querer contestar tudo que acontece ao meu redor, no meu país, veio depois de eu entrar dentro do projeto social, na qual tipo, eu entro, faço parte há 2 anos. Nessa época, eu estudando provavelmente no Altazar Bernardino, todo o sistema escolar faz com que você meio que apoie a Copa, já que é no seu país. Olha, vamos apoiar e ser patrialista, vamos amar nosso país e, tipo, vamos apoiar. E acaba que muitas das vezes você não questiona o motivo da Copa estar acontecendo ali. Eu vi até as notícias, sim, como da desapropriação dos índios no Maracanã, ou então sobre a violação das favelas. Só que acontece que muitas das vezes você é como uma notícia sobre alguém morreu. Você não dá muita bola e acha que é só mais uma notícia. E hoje em dia eu não tenho mais essa visão. Tipo, eu penso muito que eu devia ter questionado mais e, tipo, ter procurado mais coisas que aconteceram naquela época sobre a Copa e toda a falcatrua. Pericão, ele não existe. Ou de site foi só em 1100. É Rattenrest no Gemart, um denk das vá. De site vou levar 500, 600 jahre alt. Onde vai de Schule? Eine offizielle Schule, wo in Allgemeine, wo man lernt, Brasília zu lieben, die Weltmeisterschaft zu lieben. Und hatte ab und zu Nachricht bekommen, weil was passiert in Rio de Janeiro, über die Verfolgung von Indianern, über die Verfolgung von Leuten von Favela, aber war nicht so interessant. Für die Lehrer, für die Leute, die haben gelernt in der Schule, das war ein Patriotische gegen die Copa do Mundo zu sein. Das ist eine höchst interessante Information, die wir hier gerade bekommen. Und jetzt sagt er, dass er hat andere Bewusstsein. Seit er hat angefangen zu sich engagieren im sozialen Bereich. Und jetzt merkt er, wie dumm er war in dieser Zeit. Wie er war ohne Bewusstsein über die Probleme, die war für ihn selber ein Problem. Aber wusste doch nicht, dass war. Das hat ein Problem. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Machen wir eine kurze Pause und spielen ein weiteres Lied ein, und zwar von Cidinho e Doca, Rap das Armas. Radio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Vamos escutar Cidinho e Doca com o Rap das Armas, Tropa de Elite. É o bicho. Morro do Dendê, onde invadir? Nós com os alemão vamos fingir. vem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Barra, barra, barra. Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Wir haben soeben gehört Cidinho e Doca mit dem Rap des Amas aus dem Film Tropa de Elite. Acabamos de escutar na Rádio Mama Terra o Rap das Armas, o Rap pesadão de Cidinho e Doca. Ja, unser heutiges Thema der Sendung ist, wie kann es eigentlich anders sein überhaupt, Fußballweltmeisterschaft 2018. In unserem ersten Teil unserer Sendung haben wir über Mega-Events allgemein gesprochen, wer verliert, wer gewinnt. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Interview, und zwar mit unserem Studiotechniker Bruno Markus. E agora seguimos com o nosso programa Mama Terra sobre a Copa do Mundo. E a presença do nosso técnico, que está sempre gravando o nosso programa, é muito importante porque ele faz parte do universo cultural aqui da cidade. Bruno Markus, quais foram as suas impressões sobre a Copa e sobre a opinião sobre esse tema que nós estamos discutindo aqui? Olá, Ortrun, Romão, Pericão, pessoal do Brasil, da Alemanha. Infelizmente, muita coisa já começou a sumir da minha cabeça, assim, das coisas que aconteceram, né? No decorrer do programa, eu ouvindo vocês falando, eu comecei a lembrar, né, de várias arbitrariedades, né, que ocorreram na época, tirar remoções, né, dos índios, da lei, né, de segurança, né, que acho que é uma coisa parecida... Contra o terrorismo, né? É, que é uma coisa parecida, né, com o que está acontecendo agora, né, dos militares, né, uma coisa militarizada, né, e deixando a população longe das decisões, né. É, mega evento é complicado mesmo. Unser Freund Bruno Markus hat gesagt, dass es war so weit, so weit entfernt. Also es war so weit entfernt, die Weltmeisterschaft. Das hat er gefangen zu erinnern, über was hat passiert. Und denke, wie konnte er so schlimme Sachen vergessen? De remoção, de Ausbeutung von den Leuten, de indígena von aldeia Maracanã, de neue Gesetze gegen Terrorismus, die man hat verabschieden, de Sicherheitssysteme, die man hat angefangen zu durchführen, de Waffe via internationale Militärintervention. In Rio de Janeiro, man konnte nicht, auch in Niterói, man konnte sich nicht bewegen durch die ganze Stadt. Mir fällt ein, dass nicht nur viele Gesetze verändert worden sind, es betraf nicht nur die Sicherheit, sondern auch ganz viele Gesetze ganz einfach verändert wurden in Bezug auf Gelder zu mobilisieren, um Grundstücke zu kaufen. Es wurden zum Beispiel staatliche Grundstücke, die eigentlich hier in Brasilien für die Bevölkerung reserviert ist, um dort staatlichen Wohnungsbau zu betreiben, die sind kurzerhand einfach verkauft worden an Privatleute, um dort Immobilien zu bauen. Auch Visa-Einreisebedingungen wurden verändert. Aber das bezieht sich jetzt in diesem Fall nicht nur auf Brasilien, sondern auch auf Deutschland. Da war es genauso. Da wurden kurzerhand einige Gesetze verändert, die aber nie wieder rückgängig gemacht worden sind. Ela fala que é interessante que ela lembrou, feito você também, agora ela lembrou, de que durante o tempo da preparação da Copa, muitas pequenas leis foram mudadas. Leis, por exemplo, de ocupação da terra, lei do imposto de ocupação da terra, ou seja, imposto predial, de áreas que eram destinadas para os pobres, né, que já estavam reservadas, foram vendidas para fazer grandes prédios, né? Ja, und genau in der Innenstadt, in dem Südviertel von Rio de Janeiro. Und die Bevölkerung, die wurde abgeschoben in die Peripherie. Exatamente no centro do Rio, nas regiões que poderiam ser nobres, hoje elas estão abandonadas, elas estão vazias. E é parecido, isso é parecido com o que acontece nas Copas do Mundo, no mundo inteiro. Que depois que elas vão embora, aquelas regiões viram regiões para especulação imobiliária. E da parte da cultura, meu querido, o que, que você viu da... Houve alguma contribuição cultural com essa Copa? Você lembra de alguma coisa com isso? Nem lembro, né? Nem viu, né? Essas coisas são... É, eu já passo longe dessas coisas, assim, de cultura. Quando começa a ficar muito cultura de massa, assim, eu já não tenho muita paciência, não. Nem... Só pelo lado do futebol, assim, talvez eu goste de futebol, assim, me... Teve uma época que eu acompanhei muito, eu era viciado em Globo Esporte. E aí chegou uma hora que eu falei, não, vou parar, tenho que parar com isso. Cortei relações com essa emissora. Bruno, erzähl mal deine Emotion, was geschehen ist bei dir innerlich bei dem Fußballspiel Deutschland-Brasilien. Qual foi a sua emoção quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Achei engraçado também, achei até divertido, achei bom que acontecesse também. Foi um momento muito doido, né? Ninguém falou nada, né? O Brasil inteiro ficou calado, como se já esperasse, né? É, e aí junta, né? Juntou tudo de errado que aconteceu, que, né? Mas assim, aí eu não digo nem que é uma coisa, como você já falou, uma coisa especificamente do Brasil, né? A Copa do Mundo é uma... como é que chama? Franchising, uma empresa que chega lá e para fazer, em qualquer país, para fazer o seu negócio e faz e deixa um rastro, né? Que depois fica esquecido, né? É, só que tem países mais, sei lá, mais civilizados, né? Que se protegem mais, como o caso da Alemanha, né? Que... Tipo, acho que os gastos da Copa da Alemanha foram muito menores. E eu acompanhei... aí comecei a acompanhar ESPN. E lá tinha já um ponto de vista muito mais crítico em relação a tudo que estava acontecendo na Copa, né? E aí apareciam várias denúncias, até de superfaturamento do Maracanã, então, tipo, de ter que a obrigação de mudar tudo por causa de um padrão, coisas assim, que aí eles falavam que, não, na Alemanha o pessoal bateu o pé em certa coisa e fala, não, vai ficar assim, o estádio tá bom, não sei o quê, o que, que precisa mudar tanto? Eu preciso mais resumir, para fazer um pequeno resumo que você falou, a Klein resumir, estás e Jay Fang me tem sido mensuais, vai em bissem. Sulhar em uber de situação, das a sou comes, das a sou comes de situação, mudar o mitsofile, problema de as capta maus em Brasília, mitsofile demonstrazione, gegen politi furo em besuga auf gesundheit, besuga auf cultura, das errate desespio ferlus, a farra os normal angenomen. Abadaná é ratangefang sudei que faz estás, faz luz. Vai errar, vergessem, ala de Zezar, Fomega, evento, eventos, Volto Garnix, Globo, Fernizei, Zeide, Marta N. Grosse, Massi, Propaganda. O da Ratangefang Suzen, das dizer Copa do Mundo, dizer Velto Bastet Schaft, Vanua, Nisha, em problema, Fom Brasília, Aba, A, em problema, Alfonder e Lenda. O de Lenda, o das Icomem, de Grosso Evento, o de Raben, Noingesetz, e de site você decide. O de Ratal Gazago das Lenda, de Manhattan, Reitvículo das Passiert Nist. Vidoit lançou mais espio. Mas, ô, querido, eu expliquei aqui o que você falou, que na Alemanha não acontece isso. Aconteceu. É interessante que em Hamburgo ia ter a Olimpíada. E eles, teve uma votação e eles se negaram a receber a Olimpíada em Hamburgo. O povo. Romão hat gerade gesagt, das Mega-Event Fußball-Weltmeisterschaft oder eben Olympiade. Ich war 2015 gerade in Hamburg im November. Da war die Abstimmung, ob Olympiade in Hamburg stattfindet oder nicht. Foi uma maravilha. Esse movimento contra a Olimpíada lá em Hamburgo agora foi uma maravilha. Né? A população toda, o Ortur estava lá, tinha ido lá visitar a neta e pôde participar disso. Uhum. Meu querido Bruno. No Brasil, por exemplo, acho que a gente não teria essa força. A população não teria essa força. É, se tivesse essa um referendo, né? Se tivesse um referendo, talvez. E também a porrada que comeu, né? Qualquer manifestação contra a Copa foi violentamente arrasada pela polícia, massacrado. Com tiro, com mortos e tudo mais. Né? Ja, die Sicherheit vor der Fußballweltmeisterschaft und während der Fußballweltmeisterschaft, die war sozusagen ganz bewusst angelegt von Seiten der Politiker hier in Brasilien. Ja, und damit viele Hilfe aus Deutschland, ne? Von den Polizei aus Deutschland, die hat trainiert die Leute, haben verkaufen, wie heißt dieser Geist, Lacrimogênio? Tränengas. Die haben eigentlich gegen die Willen von der Bevölkerung, weil die Bevölkerung will keine Copa do Mundo, keine Weltmeisterschaft. Ja, aber das, der Punkt ist ja, das Argument, warum das Land Brasilien extra Waffen eingekauft hat, war, um die Touristen, Besucher zu schützen vor möglichen Auseinandersetzungen. Doch die Polizei hat genau schon vorher Repressionen ausgeführt an alle Demonstranten, die auf der Straße waren. Sie haben sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das hast du recht. Outro acabou de falar que importou-se, comprou-se muitas armas para proteger o turista, né? Para a segurança do turismo. Só que as armas foram compradas antes e foram usadas contra as manifestações. Machen wir jetzt mal wieder eine kleine Pause, spielen wir Musik ein, und zwar von Alceu Valença, Morena. Tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa casa de reboco. Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa casa de reboco. Da manga rosa eu quero gosto e sumo, melão maduro, sapo de joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo, melão maduro, sapoti, juá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia é carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta livre, extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta livre, extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Da manga rosa quero o gosto e o sumo, melão maduro, sapo de juá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de umbu, caja, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. E todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa casa de rebuco. Todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa casa de rebuco. Mas todo tempo que eu tiver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa casa de rebuco. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Wir haben soeben gehört Morena von Alceu Valença. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Zu Gast im Studio sind heute Piricão und Bruno Marcos, unser Tontechniker. Den haben wir gerade interviewt und das war hochinteressant. Und dafür vielen herzlichen Dank für deine Worte, die uns animiert haben, weiter zu diskutieren. Então, estamos terminando nosso programa Rádio Mama Terra. Agradecemos ao Bruno Marcos e ao Piricão. Dois grandes companheiros de Bruno Marcos, de longa estrada com a gente, desde o início da Mama Terra aqui em Niterói. E o nosso amigo Pericão, que está iniciando na nossa Rádio Mama Terra, está treinando, mas que tem já uma experiência muito boa na área de ação social de jovens, que é uma coisa que a gente tem que incentivar muito aqui no Brasil, e que não há incentivo de governo para esses jovens. Bom, para mim é um prazer sempre estar com vocês aí na parte técnica e de vez em quando, né, vindo aqui falar. Eu tenho uma admiração pelo trabalho de vocês e tal, do Romão, de longa data. É sempre um prazer eu estar aqui ajudando vocês. Das freut uns riesig. Bruno, er hat gerade gesagt, er bedankt sich ganz herzlich, mit uns zusammenzuarbeiten. Es macht ihm eine Freude. Das ist gegenseitig. Wir freuen uns auch super, dass wir hier einen Platz gefunden haben, in dem wir produzieren können. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr, sehr guter gedanklicher Austausch, der hier permanent abläuft zwischen uns. Ja, du fala que é uma boa troca de pensamentos que a gente consegue. Não é só trabalho conjunto, é uma troca de pensamentos que a gente sente muito bem trabalhando com você. Also ich möchte mich jetzt auch von euch verabschieden. Wir sind wieder zu hören in einem Monat am 21. Juli von 16 bis 17 Uhr. Wir wünschen euch eine wunderschöne Fußball-Weltmeisterschaft. Genießt die Zeit, jubelt, selbst wenn es eine neue Lärmschutzbestimmung gibt, die da sagt, Dezibel runter für alles Open Viewing oder im Park zusammensitzen, um Fußball-Weltmeisterschaft zu gucken. Tchau também da Marcos Romão aqui da Rádio Mama Terra, se despede de vocês, desejando que a Copa do Mundo seja bem curtida, mas que não seja usada para adiar as eleições. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Gira. amarelos, batom vermelho, girassol. Ô morena, flor do desejo, há teu cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo, até o cheiro matador. Na rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo, até o cheiro matador. Costuma, costuma. fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Neninha.